389, estou com tráfego na Avianca, 2 milhas e meia do externo. O senhor linha decola de imediato, sem parada? Autorizado, então. Linha decolada de imediato, vento 130 graus, 7 nós. Chama a torre 118-95. 18-95-63-13. Torre Salvador, Xanar 6313. 3 pontos de aproximação, ainda não avistado, informa a areia, pista livre, tráfego da Gol agora rolando a pista. 6313. Boa noite, vou no 604, passando ao descente da informação Bravo. Passa 210 para o 7. 604 para 2000 pés, 1018. 3858, chama e assiste agora, 1-2685, alterno 1-2545. 2685, 2545, obrigado, boa. Check-trim. Já foi checado já, baixo foi pra volta. 3 o ajuste no momento no 0 no 8, o vento de 130 graus com 612 nós, tem pouso autorizado no 0. Pouso autorizado no 0, 63 no 889, decolado salva 204, controle em 20.8, bom. 208, 89. Boa noite. Salvador, 889, boa. 889, sobe 360, sai do Del. 1-885, chama agora Recife, 251, não perno 3325. 251, 3325, 1-885. No 3, considere solo 05, táxi à direita na minha escuta, prossiga via Alfa Juliette, portão 4. À direita, Alfa Juliette, portão 4. Solo, Xané 6313. 3, boa noite, podia certificar na sequência da torre? Pode prosseguir. E Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, certo. estabilizado, tá 3305. Chama a torre agora 118.95. Chama a torre, tá 3305, até já. Salvador, muito boa noite, Altan 3305, a meia milha do Índia Serra, Pachô e Trabó. 3305, ainda não avistado, reporte, está visual com campo? Negativo. Reporte com visual. Reportará visual, Altan 3305. Uma camada que está indo próxima ao externo? Passando externo agora, Altan 3305. Mas chove, tem camadas? Sim, tem algumas camadas aqui sim. Gente, agora sim avistado, 3305, informa pista livre, pouso autorizado, cheque o trem, vento 130 graus, com 8 nós. Gente, tá visual, tá livre pouso da pista 10, tá 3305. Total 1, 2, 3, 4. 1889, chama agora o Centro Recife, 251, não perro 3325, 1889. 251, 3325, 1889, já agora. Boa. Sim, só confirma o trem, tá baixado e checado? Afirmativo, senhor. Sim, então. PC05, solo agora aos 14, direita, a minha escuta, prosseguindo via Alfa Juliette até o portão Meia Dúzia. Prontinho, vai livrar, prossegue via Alfa Juliette até o portão 06, tá? 3305. 747, eu estou sendo já do tráfego, já 360 já aprovado para Guarulhos. Para a cota, chame em 1895, por favor. Cópia, 360 Guarulhos. 747 Guarulhos, 360 aprovado, volta conforme o plano, vídeo fisolou no meio, abra o motor Zulu, decola no zero com curva direita, no perfil da Dael, Leida, Porsche, Leida, voa bridge, intercepta a aerovia, 5510, transponder, controle opera 120.8. Guarulhos, 360, decola da 1-0, curva direita, Dael, Leida, bridge, intercepta a Zulu, 1-6, abra o motor Zulu, transponder, 0 tem portão, chama quando o ponto puxa acionar. Salvador, boa noite, 076, informação comprada. 076 na chegada Maré, desce para 2018. Maré 2018, 076. No Glide Pet, gol 1604. Meu 04 completo eletro, chama a torre 118.95. 1895, boa noite. 1895, corrigido. 4235. Chama agora a torre 1895, completo direito. 1895, boa noite. Azul 4295, nós estamos a 5 milhas de Duna. Isso seria o 4235? Desculpa, é isso mesmo, 4235, 5 milhas de Duna. Ciente, quando a aproximação azul, é, reporta passando externo? Gostaríamos externo da chave travada. Ciente. Professor, boa noite, gol no 604, passou externo da chave travada. 604, ciente, tem pouso autorizado no zero, vamos de tráfego avistado, vem a turma 20 graus, com 8-2. Dá-lhe o pouso, no 604. externo, baixar travado, azul 4231. Continua na aproximação, azul, informarei pista livre. Já está visual, continua, aguarda a pista livre, 4231. A minha escuta, prossiga via Alfa e reporte da Juliette. Ok, via Alfa, reportará a Alfa, reportará da Juliette, voo no 6049. Esquerda na proa 050. Nessa proa intercepto ILS, reporta estabilizado. 050 reportará estabilizado, total. Travado. Afirmo, baixou e travou, tem um pouso aqui, 4235, confirma ajuste? Confirmo, 1018. 1018, obrigado. Voo 1076, descendo 2000, autorizado ele, reporte estabilizado. Irmão 076? Afirmo, autorizado ele. Autorizado ele, voo 076, voo 2000 PS. Total 9907, chama a torre agora, 118.95. 118.95, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, total 9907. 9907, total, contando aproximação, informarei pista livre. É, já vai dando total. Azul, bem-vindo, Solar 24, livre direita, táxi me escuta, prossiga via Alfa, reporte da Juliette. Eita, via Alfa, reportará, Juliette não precisa. Total 9907, pista livre, pouso autorizado no 0, vento 120 graus com 10 nós. Pouso autorizado, total. Total, baixado travado? Afirma, baixado travado. 04, ingresso a Juliette, portão 01. Juliette 01, na via 04. 9907 total, bem-vindo, Solar 26, direita, por siga Alfa Kilo Parte 3. Direita, Alfa Kilo Parte 3, total. Azul 94235, Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, 4235. Salvador, boa noite, Xanaero 6313, informação Alfa, apresentação para Guarulhos. 360 já aprovado, pronto, cópia. Pronto, cópia. Guarulhos 360, rota Bridget, Zulu no meio, Bravo Hotel Zulu, conforme plano. Decola no zero, curva direita, no perfil da Dael, Leida Porte, Leida Voa Bridget, Interceptero Via, Alfa Zulu 16 e segue, conforme. 5512, código transponder, controle em 20.8. 0360 para Guarulhos, Bridge, Zulu 16, decola da pista no zero, curva direita, na saia Almeida, e após Bridge, controle 1208, transponder 5512, do Xanero 6303. Portão 4, chame quanto ponto posicionado. Agora. Sete, aguarde para iniciar, estou com tráfego da total ingressando no pátio 3 para parqueamento. Gente, aguardando, né? 747. Da web, pode iniciar o pushback e acionamento. Chame táxi, fica atento ao tráfego total, parqueando para o 3. Utilizado Gol 1076. 1076, chama a torre agora, 118.95. 95, tá ligado? Salvador, boa noite, Gol 1076, estabilizado direto na pessoa. Cheque trem, 1076, pista livre, pouso autorizado, 120 graus com 10. Tá baixado, travado, tem livre pouso na 10, 1076. Boa noite, 3398 da Tantra Séries, 190150. 3398, acena identificação, desce para 2000 pés e a chegada mais. Minha chegada pode voar. Está, senhor. Negativo, mantenha a chegada. Mantenha. Salvador, boa noite, o voo no 604. 604 na escuta.